Acaso onde vivia a Mariquinhas? Mas está tudo tão mudado que não vi em nenhum lado as tais janelas que tinham tabuinhas. Do resto do chão ao telhado não vi nada, nada, nada que mudasse recordar-me Mariquinhas. E há um vidro pregado isolado onde havia as tabuinhas. Andar à sala agora está. À secretária um sujeito que é alegrinhas. Mas não vi colchas com barro, nem viola, nem guitarra, nem espreita delas furtivas das vizinhas. O tempo cravou garra na alma daquela casa onde às vezes petiscávamos sardinhas. Onde em noites de guitarra e de fado estava alegre Mariquinhas. Ficavam com cortinados de chita às pintinhas. Perderam de toda graça porque é hoje uma vidraça com cercadura de lata às voltinhas. E lá para dentro quem passa hoje é para ir aos espanhóis entregar ao usurário umas coisinhas. Pois chega esta desgraça, toda a graça da casa de Mariquinhas. Casa que fizeram, melhor fora que a mandassem para as alminhas. Pois ser casa de penhores, o que foi viver de amores, a ideia que não cabe cá nas minhas. Recordações do calor e das saudades a gosto que eu vou procurar esquecer numas ginginhas. Pois dar beber à dor é o melhor, já dizia Mariquinhas.